prazer em ti, em toda a tua lei, em cada palavra que dizes, firmado sempre estarei. Confio meu coração, a mais profunda raiz, inteiro na tua mão, caminho pra ser feliz. Não há trevas para ti, tua luz brilha mais forte. Não há quem possa contra ti. Nem a própria morte. Tenho prazer em ti, em toda a tua lei, em cada palavra que dizes, firmado sempre estarei. Confio meu coração, a mais profunda raiz, inteiro na tua mão, caminho pra ser feliz. Não há trevas para ti, tua luz brilha mais forte. Não há quem possa contra ti. Nem a própria morte. Eu não temerei o inimigo, jamais serei abalado. Eu não temerei más notícias, pois sei que estás ao meu lado. Eu não temerei. Sei que estás ao meu lado. Eu não temerei. Aleluia.